E hoje eu vou falar sobre o livro O Iluminado, de Stephen King, um livro que eu há muito tempo queria ler e não tinha lido ainda. Mas antes, né, já sabe, se você já gostou do tema, inscreve-se no canal, aciona o nosso sininho para receber as notificações, indica para um amigo, deixa um comentário também, né? De repente você vai dar um dislike, eu preciso saber um motivo para poder agradar você também. Vamos para o vídeo. Por causa da vida moderna, eu levei um tempo para ler o Iluminado Stephen King. Estou lendo ele desde dezembro, novembro, se não me engano. Mas consegui terminar. É um livro tranquilo de ler, né? Para quem já conhece Stephen King, talvez se você for um leitor de primeira viagem, você não vai ter essa fluidez, essa tranquilidade para ler. Eu ouço muito falar que o Stephen King não gostou da adaptação do filme, né, do Iluminado. Ainda vou ver o filme para falar aqui no canal, mas eu acho que eu já sei o motivo. Para começo de conversa, o livro Iluminado é de 1977, é o terceiro livro da carreira do Stephen King, que teve como primeiro Carrie, a Estranha. Esse cara tem a incrível marca de lançar um livro por ano. Teve uma época que ele começou a lançar dois, mas o editor dele achou que o mercado ia ficar muito saturado de Stephen King, e ele começou a escrever com um pseudônimo, né? De Bachman. Enfim, mas sobre o Iluminado. O Iluminado, o Stephen King tem uma coisa nas obras dele, que é a questão do... Eu não sei se a palavra lúdico cabe aqui, mas ele, em dados momentos, as ilusões, as coisas da mente, né? A maioria dos monstros de Stephen King são pessoas piradas, que enlouqueceram por algum motivo, ou porque são possuídas por algum espírito maligno, algum demônio, alguma entidade galáctica, ou porque realmente piraram na batatinha mesmo, ou porque tem algum poder psíquico que transforma elas em psicopatas. Mas ele tem muito a questão das ilusões, das coisas. Ele cria coisas que ninguém mais pensa, como animais arbustos que te atacam de verdade. E eu acredito, olha só, veja bem o que eu estou dizendo. Eu não assisti ainda o Iluminado, o filme. Quis gravar o vídeo antes, sem ver o filme, para tentar entender o porquê do Stephen King não gostar do filme. Então tem algumas coisas nas cenas do livro O Iluminado que são, ao meu ver, impossíveis de ser adaptadas, né? O Iluminado, para quem não sabe, é um livro que conta a história do Andy, da Danny e o Jack Torrance, que ele é um escritor, um projeto, né, um pseudo-escritor que está tentando entrar nessa carreira, como a maioria dos personagens de Stephen King são escritores, mas está dando tudo errado, deu uma grande merda na faculdade onde ele trabalhava, ele foi despedido, e aí ele ganha esse emprego de cuidar do Overlook, um hotel de luxo, no inverno, tudo fechado, ninguém está no hotel, e ele só tem que cuidar da manutenção do mesmo e ficar lá com sua família. E esse hotel tem uma história de coisas ruins que acontecem. Mortes, assassinatos, e os donos do hotel, os grupos e as pessoas que são donas do Overlook ao longo de todos os anos, não são pessoas nada religiosas, se você assim me entende. Vai de gangster a assassinos, psicopatas também. Então o Overlook, ele tem uma aura maligna. Não se explica o porquê, se o Overlook está em cima de um cemitério indígena, se o primeiro dono do Overlook morreu e está assombrando o lugar. Mas as coisas ruins tendem a acontecer no Overlook. E o Danny, um dos personagens principais dessa família, ele é o Iluminado. Ele tem uma sensitividade Ele é uma pessoa sensitiva. Ele consegue ver através do manto da realidade, né? Falar com mortos. Lembra daquele personagem do Sexto Sentido? Que viu os mortos? É bem isso, é mais ou menos isso. Só que o Danny, ele vai além de falar com os mortos. Ele consegue... Ele é tipo... Ai, tem uma palavra específica pra isso. Não vou lembrar. Ele chega nos lugares, ele sente a energia. As coisas que aconteceu, ele pode rever. Né? Tem uma palavra específica pra esse dom. Clarividência. E aí, o que acontece? O Overlook é recheado de coisas ruins que aconteceram com ele. Que o Danny vai sentir e ver todas essas coisas. Mas aí a coisa vai além. O Overlook começa a tentar dominar o Danny. Ora, o Overlook tem essa tendência, o hotel tem essa tendência a fazer com que as pessoas se suicidem e façam parte do hotel, né? Como se fosse ali tudo uma grande armadilha e as pessoas morrem e no Overlook ficam, né? Amaldiçoados ficam ali presas. Só que o Danny, por ter esse grande dom, ele encontra outro iluminado no livro, que diz que ele é o maior iluminado que ele, né, o Hallorann, já encontrou. E ele é muito poderoso, o Danny, muito poderoso mesmo. E com isso, o que dá a entender é que o hotel quer o Danny para que ele possa ser mais poderoso. Porque se o Danny fizer parte do hotel, da maldição, a maldição vai ser mais forte, né? Talvez conseguindo até expandir além daquele terreno, que é o Overlook. E para poder atingir o Danny, o Overlook usa o pai do garoto, que é a pessoa mais frágil mentalmente no grupo, por todos os seus problemas, por ser um ex-alcoólatra, né? E o Overlook começa a fazer com que o pai tome algumas atitudes para que o filho morra junto com sua mãe. O livro é muito, muito bom, né? É um Stephen King. Tá, eu ainda vou achar um livro ruim do Stephen King e vou comentar aqui, mas até agora... Ah, não, tem um livro sim, que eu não gostei do Stephen King. Zona Morta. E um dia eu vou dizer por quê. E aí o Overlook, né, começa a acontecer coisas e tem essa questão das fantasias, das assombrações, das ilusões que o Jack Torrance vive durante o livro, que eu acredito que não foram, estou falando aqui como se o filme tivesse sido lançado esses dias, que eu acredito que não foram adaptadas por questões que não tem como adaptar muitas das coisas que eu li no livro, muitas das ilusões que acontecem, como o momento que o Jack fica bêbado sem uma gota de álcool numa festa que já aconteceu e está acontecendo de novo. E o Stephen King faz assim, ele diz que todas as eras do Overlook estão sobrepostas ao mesmo tempo. Então tem festas acontecendo ao mesmo tempo, situações do passado, né, lá de trás, de mais pra cá, de todos os anos acontecendo ao mesmo tempo. E isso gira uma bagunça organizada, é claro, e todas essas ilusões das quais eu falei. O livro é muito bom, eu vou assistir o filme para ver se o que eu falei foi merda ou se foi de fato real, mas acredito que não deu para adaptar pelo menos 20% das coisas que Stephen King mostra, e por isso ele não tenha gostado da obra, que foi a obra cinematográfica do filme, do livro O Iluminado. No livro não tem a parte das gêmeas, que eu sei que é uma das partes mais famosas, que é uma das coisas mais famosas que se ouve falar sobre o filme, né? O Iluminado, a parte que o Danny vai de vilão no corredor e dá de cara com as gêmeas. Isso não tem no livro. Então, se tem essa pequena modificação, deve ter sido modificado muito mais coisas. Mas sobre o livro, exclusivamente, é um livro muito bom do Stephen King. Não entrou para o meu hall dos favoritos, embora muitas pessoas gostem muito desse livro. Mas eu diria aí que aí entre os 15 primeiros do Stephen King, talvez. Porque Stephen King tem muita coisa, né? Entre contos e livros e muito mais. Então é isso, se você gostou do vídeo já sabe, é tudo aquilo que eu falei lá no começo, de curtir, compartilhar e ativar as notificações. Um grandíssimo abraço overlookiano e até a próxima.